parada aí. Aí, vou ligar o Rashid, será que ele cola nessa? Salve Brasa. Aí sim. O rap é preto, eu sei meu mero lugar. Já que eu sou branco, me deixa no banco, espero pra jogar. Mas se me botar em campo, eu não passo em branco. Altero o placar, o time dos bicos desbanca e vira o titular. Não quero me gabar, mas sou o branco mais faixa preta. Quer saber porque a rapa me acha treta? Presta atenção em cada faixa e letra. Mesmo eu não vindo do gueto, quando eu pego a caneta, não tô pela grana preta, mas tô pelo povo preto, em prol da igualdade. Também quero a evolução da sociedade, sem vaidade. Pretos no topo, mulheres na frente da tropa. Precisamos de representatividade, mais do que de outra copa. Hexa, hepta, octa e 14 milhões de analfabetos pra mostrar onde nosso enfoque tá. Sociedade hipócrita opta por apoiar um ladrão no poder e não entender que isso é um golpe, tá? Hip hop tá de volta na mesma revolta do beat pesado e ligado nos ideais. Uns tão pelo novo, outros pelo povo, outros pelo novo, falando merda pra se aparecer pelas redes sociais. Essa galera que fala demais e não faz pelo outro, enquanto uns brigam pelas redes, outros não tem nem rede de esgoto. Mas pera um pouco, se a bola na rede, ninguém mais reclama da rede de corrupção e aumenta a inflação. E a população que se fode de novo, o salário é mixaria. Se aposentar é utopia, mas chegar na velhice já é lucro pra quem vive na periferia. Eu preferia tomar um 7-1 todo dia do que ver esses 171 roubando nossa aposentadoria. Amo futebol, mas futebol não paga conta, e nosso time tá levando lavada e tomando gol contra. Muitos metem mal e flow, Brasi Rashid é só gol de letra. Pique Ronaldinho, especialista na caneta. Meu papo é reto igual meu proceder. Proceder, a mágica de conceber. Poesia que lembra história preta ao suceder. E cê nem lembra a última vez que cê comprou CD. Novos tempos, novos templos. Somos exceções antes de exemplos. Capite, eu não mato MCs. Eu prefiro inspirá-los como o punho cerrado de Tommy Smith e John Carlos. Pobre, preto, pardo, Brasil com P. Tipo G.O.G, filho bastardo. Fê, não tardo em ser petardo. Muita treta pra ser na rua o que os cara tenta ser nas letras. Aê, referência não é cópia. E quem não respeita a história alheia acaba borrando a sua própria. Desentope a mente antes que isso vire um jogo de serpente, tipo o do celular da Nokia. Daqui a Tóquio, seu sonho Tóquio. Dinheiro óbvio, mas quero óbvio. Nesse ar impróprio, respiro sóbrio. Pensando, não deixe que o ego dope. Passando conhecimento tipo a Jinkra. Usando a tinta, podia só falar sobre eu em todo canto onde ponho a voz, mas prefiro botar meu eu numa soma onde dê nós.